dia da independência, a proclamação. O tema da mensagem de hoje é dependente de Deus e livres em Jesus. Quantos aqui querem independente de Deus e ser livres em Jesus? Desde que o homem pecou lá em Adão, no jardim do Éden, deixa sua Bíblia aberta aí, João 8. Desde o jardim do Éden, lá quando o homem pecou, que esse é o maior desejo, existe esse anseio no coração do homem, por liberdade. Hoje pela manhã, a gente veio no da manhã, foi até um pouco se atrasar um pouco, porque estava tendo uma manifestação contra a violência. O homem anseia por liberdade, por viver livre. É um direito do homem, é um direito de ir e vir na Constituição. Então nós temos um anseio, um desejo. Quantos aqui foram criados andando na rua? Não será que se manifestar, mas não, relaxa. Os irmãos já estão achando, não sei o que você está falando. Sou tão cafifa. Anda com essa moçada por aí. Barreiro. Quem está ali é do tempo do centro de Niterói. Quem é do tempo que ele andava pela, ó, cheio de meleca no nariz, cuequinha, andando no centro de Niterói, todo plano. Quantos aqui tem saudade do tempo que pode? Do tempo pode, meu filho, pode. Eu moro na região, será? Um lugar lindo, maravilhoso. Daqui a pouco tem que botar até segurança para dar para as crianças. Por quê? Porque nós temos tão perigoso que as coisas estão, e cada vez mais isso dá uma indignação, porque a gente anseia por liberdade, é um direito nosso, um direito do povo. E desde que o homem pecou no Éden, que a gente perdeu essa liberdade, essa paz, essa tranquilidade, a gente vem ansiando por isso. Nós fomos criados para isso. O homem foi criado para ser livre. Diga bem comigo, eu fui criado para ser livre. Diga bem assim, Deus me fez. E Ele ama me ver livre. E não sobre um jugo de escravidão. A coisa mais terrível é uma pessoa que vive sob jugo. Jugo. Tudo na vida, tem gente que não avança, não consegue ser feliz, não consegue ser alegre, não consegue ter sucesso na vida, porque parece que anda com um jugo nas costas, pesado, carregando. Ai, meu Deus do céu! Eu tenho certeza que isso porque é no coração de Deus. Porque o prazer de Deus é ver os seus filhos livres. Quando a gente vai na praia, às vezes eu levo muito raro ir na praia, muito raro sempre ver na praia. Aquilo que parece é o mal da terra, mas é muito raro, a gente correria. Mas a Mariana gosta, eu sei que ela é mineira. Eu nunca vi praia na vida. Está um ano e meio morando aqui e está desesperada, meu irmão. Para na coxa, ela vê uma bola. Não sei se você é como a gente, mas a gente, o nariz é grande, está vendo? Então ele é mais aguçado. Vindo hoje de manhã por essa praia aqui, e agora à tarde também, que cheirinho de orla. Não, tá. Alguém sente essas coisas? Só eu. Hoje eu me senti tão fácil que eu falei assim, não, na lista de cima. Não pode. Mas até essas coisas são gostosas, não é verdade? Você faz assim, que cheirinho de sal, que cheirinho de camarão. Camarão da praia de Charinho, não deve ser uma lista. Camarão da Laurinha, não deve ser. Você trabalha lá, filho? Fazendo propaganda. Sem opressão, ter vivido tanto drama na cidade, não é culpa só de governo, não, é culpa de um monte de coisa. Um monte de coisa é o povo sem Deus. Quanto menos Deus tem, mais violência tem, e pior fica. Não adianta botar culpa só de governo, não. Isso é falta de Deus. Sim ou não? Sim. Mas ele você fez criado para ser livre, quer ver? Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Deixa João 8:31. Então, dentro aí, a gente vai ler. Olha o que diz Gálatas 5, vamos ler junto comigo. Vai, 2, 3, e já, vai. Foi. Obrigado. Não, só um minuto, ninguém mandou ler isso. Bota lá na mão, vamos lá, vamos ler junto comigo. Vai. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, Não estou brincando. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo escravo. Deus te criou para ser livre. Eu vou repetir, Deus te criou para ser livre. Agora preste atenção, Deus já te libertou. É um direito seu. Tanto que o apóstolo Paulo diz assim para os Gálatas, ele diz assim, olha, pelo amor de Deus, permaneçam firmes. Vocês permaneçam firmes e não se deixem submeter ao jugo de escravidão. Dizem que alguns podem se deixar submeter, ou se não, a maioria se deixa submeter. O jugo de religiosidade, o jugo de viver de aparência, o jugo de viver uma vida completamente errada, mas você finge que não é aquilo que faz o tempo. Você não consegue mais desenvolver nem relacionamento com Deus. Sete, um. Não se deixe, não deixe as pessoas colocarem montanhas e juntos sobre você, irmão. Seja livre. Eu vou repetir, seja livre. Lucas capítulo 4, versículo 18. Quando Jesus começa o seu ministério, a primeira pregação de Jesus dentro da igreja foi essa. Olha o que diz, ele declarando o propósito da sua vida. Lucas capítulo 4, versículo 18. Diz assim, o Espírito do Senhor. Aquele menino tinha 30 anos de idade. Ele entrou na sinagoga, subiu no púlpito, diante das pessoas, preparou a beca branca dele, ajeitou o cabelão, arrumou a barba. Vou pregar. Olha Jesus pregando. Primeira mensagem de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Versículo 19. Aí ele diz assim, continua dizendo, e proclamar um ano da graça do nosso Deus. Pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Pastor, vai ser o meu primeiro sermão. Esse aí foi o primeiro de Jesus, ele fechou a Bíblia. Olha o que está escrito lá, volta lá, versículo 20. Jesus acabou de pregar, ó. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou na cidade, volta fogo, tinha pensado, o que é isso? O que é esse menino? Esse foi o primeiro sermão de Jesus. No primeiro sermão dele, ele deixou claro qual era o propósito da vida dele na terra. Primeiro propósito de Jesus, levar boas notícias aos pobres, aos necessitados. Jesus não quer levar boas notícias apenas para quem é pobre financeiramente. Quando a Bíblia fala de pobre, é pobre que significa necessitado. Então, isso significa que se existe alguma necessidade na tua vida hoje, eu tenho uma notícia boa para te dar. Jesus está aqui para te dar notícias boas. Jesus está aqui para trazer boas notícias para você. Eu não creio nesse evangelho de um Jesus que fala coisas que pesam em nós. Eu fico olhando, às vezes eu estou no lugar, eu fico olhando as pessoas falando uma mensagem pesada, carregada. Que Deus é esse? Traz peso com a gente, vem sair, você sair amando a Deus, você sai mais pesado ainda. Eu não creio nesse evangelho. Eu creio no evangelho do Cristo. Do Cristo, Filho do Deus vivo, que veio com o propósito de pregar boas notícias a todos aqueles que são necessitados. O Duca Deus diga para ele, você está necessitado, irmão? Deus tem boas notícias para você hoje. Alegra teu coração. Deus vai falar com você aqui hoje. Você vai sair daqui restaurado hoje. Você vai sair daqui com respostas hoje. Primeiro, a Bíblia diz que ele veio para trazer boas notícias aos necessitados. Segundo, ele veio para trazer liberdade aos presos. Presos são esses? Presos de espírito. Gente que tem liberdade, entre aspas. Alguns moram até ali na praia de cadeia, uma cobertura, um apartamento bonito, tem uma vida aparentemente maravilhosa, mas está preso espiritualmente. Não consegue ser livre espiritualmente. Sabe por que às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, gente, Maria é boa, ela não consegue ser livre. Chega a ser bobo, sabe por quê? Porque ela tem liberdade do espírito. Você não tem dinheiro que paga. Eu já fui taxado com muita gente com bobo. Isso é muito bobo lá. Ele ri à toa. Sou mesmo, sou bobo. Sou bobo, não fazer. Melhor coisa da vida é ser bobo com Deus. Quantos aqui também querem ser assim? Levante a mão e diga, eu, Senhor. Ah, obrigado, Jesus. Pode olhar e pode falar o que vocês querem. já de mim, entendeu? Meu Deus, eu sou fogo mesmo. Minha mulher então fica olhando na minha casa, tá rindo que é de nada. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. A presença de Deus alegra o nosso coração. Amém? Isso chama, sabe o quê? Liberdade do Espírito. Gente que é livre. Gente que não é presa. Gente que anda pela calçadão de Caraí cantando a tua. Não se assuste se começa a ser vivendo na rua, falando sozinho, cantando logo na mão. Hoje, eu estava vindo para a igreja, eu morri de rir. Comigo mesmo. Antes de ir para a igreja, eu tomo banho. Diga amém. Falando isso, né? Tem gente que não falou, mas Deus sabe que eu estou vivo. Eu estou vivo para cá. Só que o meu vizinho se esmurra, rapaz, de fazer uma festa na casa dele hoje. E a festa era de seu Jorge para baixo. Eu tenho duas opções, irmão. Aí eu fico igual um bobo na regata e perdi o Satanás, o capeta, o demônio. Sabe o que eu fiz? Eu liguei no chuveiro lá. Conseguiu comprar alguma coisa pra você comer? Daqui a pouco ele até parou. Aí ele parou, eu falei, bota de dar! Aí ele cantou aquela do Fala Mansa. Ah, ah, ah, ah, ah, mas eu tô rindo à toa. Traduz agora aí que eu quero ver. Aí eu fui na onda do mãe. Aí daqui a pouco ele mandou aquela assim. Fala, manda, faz milagre. Tá vendo essa música? Passo o Davi. Aí eu gritei a mão. Jesus Cristo faz milagre. Passo o Davi. Passa o meu. Ela tá faz milagre. Ela vai ter uma perna. Você sabe todas. Eu não sabe de nada. Garota Trindade, irmão. Eu tenho te avisei. Não, meu irmão. Terceira coisa que Jesus veio fazer: dar vista aos cegos, cegos espirituais. Gente que está cega espiritual, vê as coisas, até ouve, Rita, mas não consegue enxergar no mundo espiritual. Jesus veio para te trazer vista nessa noite, tirar essas escamas. Algumas pessoas às vezes me procuram e falam assim: Pastor Felipe, tudo que eu queria era poder voltar no tempo e poder enxergar as coisas que eu enxergo hoje. Eu não conseguia enxergar isso. Sabe por que você não conseguia? Porque Satanás colocava escamas nos seus olhos. Às vezes as pessoas te convidavam para ir para a igreja, às vezes as pessoas te chamavam para ir para a igreja. Vem conhecer Jesus, você tinha sua maré, Jesus, a palavra da religião por fora. Por quê? Porque seus olhos estavam cegos. É por isso que Jesus veio, para tirar as escamas dos seus olhos e te mostrar a verdadeira vida que só Ele pode dar. Ele veio para isso. Ele também veio para dar liberdade aos oprimidos. Então toda a opressão vai cair por terra aqui nessa noite, no nome de Jesus. E por último, ele veio para proclamar que a graça de Deus chegou. Você sabia que nós estamos vivendo o melhor tempo da humanidade. Nós estamos vivendo o melhor tempo da humanidade. Não, por mais ser difícil a nossa era, nós estamos vivendo o melhor tempo. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todo mundo queria viver no seu lugar. Ninguém diz amém, ninguém diz nada. Então amém, Senhor. Amém. Sabe o que a Bíblia? Bíblia diz que quando esses homens foram levantados, o Espírito de Deus estava sobre eles. Mas hoje o Espírito de Deus habita em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Davi fez o que fez, e o Espírito Santo nem habitava dentro dele, imagina o que você não vai fazer aqui nessa terra para a glória de Deus. Acho que você não entendeu o que eu disse. Se Abraão fez o que fez, foi chamado de pai da fé, e o Espírito Santo nem habitava nele, imagina com Deus morando dentro de você. Davi fez uns trabalhados, o Espírito Santo está em mim. Jesus, a primeira coisa que ele disse, o Espírito do Senhor está em mim. Está em mim. Porque ele está em mim, eu vou levar as boas novas. Esse também é o nosso chamado, Senhor. Esse é o nosso chamado. E a liberdade é a herança do cristão. Diga comigo, a liberdade é a minha herança. Jesus conquistou para mim. Quando morreu, ele ressuscitou na cruz. Hoje eu posso ser livre. Levante a sua mão e diga, eu posso ser livre. Essa independência verdadeira só em Jesus. Ah, só em Jesus. Eu posso ser livre. João 8:31. João capítulo 8, versículo 31. Aí é o versículo que eu quero ser livre. Olha o que está escrito lá. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Desce aí, olha só. Isso aqui já é tudo que a gente precisa para viver com Deus, amém? Olha o que os judeus responderam para Deus. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode vir dizer que nós seremos livres? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Somos descendência de Abraão. Quem é você para dizer para a gente que a gente vai ser livre? Olha o que eles disseram para Jesus. Aí Jesus diz no versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Versículo 35, vai, o escravo não tem lugar permanente na família, isso é forte, mas o filho pertence a ela forever. Versículo 36, portanto, se o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pergunta para Deus assim, o que Jesus libertou a gente? Para, meu filho, vai. O que Jesus nos libertou? Primeira coisa que Jesus nos libertou, vamos lá, bem rapidinho. Lá no versículo 33, quando Jesus diz para eles que eles seriam libertos, a primeira coisa que esse povo disse é: quem é você para falar de liberdade com a gente? Nós somos descendência de Abraão. Como é que você vem dizer que a gente é livre? A gente é filho de Abraão. A primeira coisa que Jesus nos libertou, ele nos libertou do orgulho humano e da tentativa de viver uma independência divina. Deus quer libertar você dessa tentativa de viver espiritualmente sem Deus. É impossível. Você foi criado para depender de Deus. Bate palma pro meu avô ficar sozinho aqui. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Tá, deixa eu ver. 83, não pode falar disso assim. Eu e você fomos criados para depender de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não funciona tentando depender de você mesmo. Você não nasceu para depender nem de você, nem de homem nenhum. Você nasceu para depender exclusivamente de Deus. O ser humano está caçando independência, liberdade. O garoto faz 15 anos de idade, a menina faz 15 anos, está achando que é. Está Eu quero a minha liberdade. Fala, papai. Ah, o Tito, quando ele vier, deixa ele. Eu estou preparando as capoeiras. Vou julgar. Porque dentro da gente, essa coisa é nossa, é do homem. É do homem pecador, essa vontade, esse anseio. Mas eu e você fomos criados para depender de Deus. Será que você pode dizer isso para três pessoas e dizer assim, irmão, esquece. Você nasceu para depender de Deus, meu filho. Só assim você vai procurar. Irmão, esquece. Você nasceu para depender de Deus. Olha para o irmão que aparece assim, meu irmão. Profetiza para ele assim, meu irmão. Toda e qualquer tentativa sua de viver uma vida longe da dependência de Deus vai ser um caminho de frustração e derrota. Porque Deus te criou para depender dele, somente dele. Quando a gente entende isso, tudo muda. Tudo muda. Quando a gente entende isso, tudo muda. Caminhar sem Deus é descer a ladeira abaixo. Caminhar sem Deus é descer do caminhão sem freio, desgovernado, com uma panelada atrás. Tenta caminhar sem Deus, você vê, tudo vai dar errado. E eu digo para você, se tudo for ferido do papai nem da mamãe, está ferrado mais ainda. Porque quando o papai ou a mamãe tem alguma coisa para ajudar, é bom. Pior quando não tem. Sabe por que não adianta? O homem não nasceu para defender do homem. E o homem não nasceu para defender de si mesmo. O homem nasceu para defender de Deus. Eu e você somos criação maravilhosa, divina. Sim ou não? Levanta sua mão para você e diga assim, Deus, eu dependo do Senhor, minha vida é minha. Eu não sei se você já tentou depender de você mesmo ou dos esqueminhos que você tem. Todo carioca tem um esqueminho. Acho que é mais, é o estado do Brasil que mais tem esqueminho. Eu nunca vi, sempre tem. Não, deixa comigo, deixa comigo, eu tenho um amigo meu. Ai, estou nervoso essa frase, um tempo alegre. Na ideia real, eu ouvi pouco isso, não sei, mas isso é verdade. Porque caminhar sem Deus é cansativo. Caminhar sem Deus é desgastante. Caminhar sem Deus é frustrante. O esforço é imensuravelmente maior. Eu estava falando hoje pela manhã, até um empresário que depende de mim. É um empresário que não depende de Deus. Olha para a vida de um e olha para a vida do outro. Falou um empresário crente. Esses meia boca que tem gente que diz que é crente, não. Um cara sério, honesto. Olha para a vida dele. É um cara tranquilo, tem tempo com a família, ama a família. Sabe que os negócios, com a mão de Deus, é tudo errado. Ele faz a força dele básica, o gato, o que ele tem que fazer. Mas ele confia pura e exclusivamente no Senhor. Pelo que não tem Deus, meu filho no céu. É difícil até trabalhar com ele. De tanta opressão que o homem tem. Parece que o mundo vai acabar naquela semana. Parece que as cordas vão acabar. Se não bater corda essa semana, fecha a empresa, né, não é? Fora a gente depende de Deus, até quando a porta está batendo, a gente fala assim, não, Deus está com a gente. Vai acontecer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Eu não sei o que vai fazer, mas Deus vai fazer um milagre. Você pode exaltar o nome de Deus, porque esse milagre. Olha o Salmo 62. Olha o que Davi escreve. Olha o coração desse homem. Esse salmo é para ser o nosso salmo. É para a gente botar em casa na Bíblia e ler todo dia. Lá na tua empresa, ler com seus funcionários, com você que trabalha, tem amigos na tua empresa, trabalha junto. Salmo 62, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. Vamos ler junto comigo, vai. Daniel, com as três em já. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Versículo 2. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Versículo 3. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubado de sua posição elevada. Olha a inveja, irmão. Eles se deleciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas com o íntimo amaldiçoam. Versículo 5. Descanse somente em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha controle da nossa autossuficiência divina. Nós precisamos de Deus e carecemos dele. Sem Deus a nossa vida cai. Segunda coisa que ele nos libertou, Jesus nos libertou do domínio do pecado. Três amém, nós Deus aqui. Jesus nos libertou do domínio do pecado. Nós fomos libertos da culpa do pecado. Culpa é reflexo de pecado revelando. Outra pessoa se sente culpada por alguma coisa é porque o pecado está revelando. O pecado está entrando. E quando a gente está livre do pecado, a gente tem culpa. A gente se sente leve. Terrível coisa é tentar viver num sentimento de culpa. Aí no teu lugar, não precisa levantar a mão, não precisa. Seja sincero com você. Quantas vezes você já tentou viver com um sentimento de culpa de problema? Eu digo aqui para você nessa noite: você vai morrer. Você não vai aguentar, você vai ser consumido por esse sentimento. Sabe o que a Bíblia diz que você deve fazer? Confessar ao Senhor todas as suas culpas. Abre o teu coração diante de Deus, Deus. Eu não aguento carregar isso mais comigo. Hoje à noite eu quero sair daqui liberto dessa noite. Eu quero sair daqui livre dessa culpa. Quantas pessoas tentam carregar a culpa do passado que viveram? A Bíblia diz que tem poder para apagar o nosso passado. Três amigos, a Bíblia está nos juntos. Ele tem poder para aniquilar o nosso passado e acabar com toda a culpa da sua vida e te fazer a pessoa mais livre do mundo aqui nessa noite. Como se você nunca tivesse feito nada. O perdão de Deus é um poder sobrenatural que vem sobre nós, capaz de nos fazer viver como se nunca tivéssemos pecado antes. Escute, grava isso, você nunca mais esqueceu. O perdão de Deus é um poder sobrenatural que vem sobre nós quando nós confessamos os nossos pecados, capaz de nos fazer viver como se nunca tivéssemos pecado antes. Já imaginou você viver como se nunca tivesse pecado antes? Alguém está feliz por isso aqui? Levante a mão de Deus. Sabe qual é o nome disso? Graça. Eu vou repetir. Graça. Favor imerecido. Eu não merecia, mas ele me escolheu. Até quando você vai tentar carregar essa culpa com você? Ele te libertou do domínio do pecado. Será que você pode dizer isso para o seu irmão? Meu irmão, acaba com essa culpa hoje. Jesus te libertou do domínio do pecado. Culpa é dívida. Culpa é dívida. É dívida que vem cobrar todo dia. Bate na porta, não te deixa dormir direito. Faz você falar de um lado para o outro da cama, perder sono, perder o outro, deixar de sonhar, deixar de projetar, deixar de olhar para o futuro. Jesus na cruz do Calvário já te libertou disso. Chega! Vai viver livre. Culpa é dívida. É por isso que Colossenses capítulo 2, versículo 14. Culpa é dívida. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz. Vamos ler junto comigo, vai. E cancelou. No nome de Jesus, o que é isso? O que é isso? E cancelou. Poderes e autoridades fez Aqui entra primeiro, porque você vai uma oração aqui. Né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quase professor, amém. Tudo que passa a cozinha, diga para assim, irmão, você foi livre do pecado. O pecado não te domina mais. Ele te libertou do pecado. Lá no Calvário, Jesus te libertou de toda a condenação. Sabe o que mais Jesus fez? Jesus também nos libertou de toda. Ele nos deu liberdade. Fica comigo assim, ele me deu liberdade. Liberdade abriu o cativeiro e disse, pode ir. Sabe o quê? Todas as preocupações da vida. Por isso que eu falei do mundo da ansiedade. Deus quer nos ver livres. Tem uma coisa aqui, que está parando que isso. Pronto, senta aqui. Tem gente que eu já vi. Nós temos 1 ano e 2 meses de igreja hoje. Senta aqui, ó. Igreja faz 1 ano e 2 meses. Glória a Deus. Tem gente que começou com a gente lá atrás e já falou mesmo para mim. Meu Deus. Sabe por causa de quem? Preocupação com a vida. Que coisa? Mas como se eu tenho que nada, você tem que descansar, relaxar. Descansa. Escuta da bênção. Tudo que você precisa vai vir na tua mão. Cada um fala para os jovens aqui, ó. Enquanto tu continuar com esse negócio quente, é esse. Cheio de fogo lá. O murilo aí, que falou lá. Sabe o que aconteceu com você? Você não vai arrumar ninguém para casar. Você não vai arrumar ninguém. Sabe o que você vai arrumar? Porcaria, gente chata, bagaceira, gente feia, chata, insuportável. Parece coisa boa, mas no final, quando casar, vai me dar trabalho depois. Vai me dar trabalho, pastor. Olha aí que praga que eu casei. Olha aí, pastor. Ela tem aquela cara. Olha aí, pastor. Eu falei lá atrás, fica na tua, busca a presença de Deus, consagra a tua vida para Deus, consagra a tua juventude para Deus. Eu duvido que Deus não coloque na tua mão tudo que você precisa. Deus vai te dar um casamento abençoado, Deus vai te dar um trabalho abençoado, Deus vai te dar amizades abençoadas. É assim que Deus faz. Você está falando com alguém que viveu isso. Eu não falo porque é bonitinho, não. Eu não tinha nada para estar aqui hoje. Algumas pessoas me conhecem aqui, o Lúcio e o Vários aqui, mas o dia que eu falei assim, Deus, se isso não funciona na minha vida, vai dar tudo errado. Eu quero casar com a Loura, filho de pastor, abençoada, linda, maravilhosa. Eu quero ter um ministério, eu quero ser um homem próspero, eu quero ter uma igreja com teto preto, eu quero ter um monte de jovem na minha igreja. Depois que eu falei isso pra Deus, nunca me entrou com nada. O teste me tirou pra maluco. E é maluco, vai lá. Tá muito relax, relax, irmão. Eu tô plantando, um dia você vai me ver. Então, Deus te deu liberdade sobre essas preocupações. Deus te deu liberdade sobre essas preocupações. Meu irmão, você que é casado, tá preocupado com o quê? Eu tô preocupado com o governo, tio. E quem paga teu salário é tio? Paga teu salário é o governo? Direto no trono da graça de Deus. Você não tem o Senhor, não está errado. Se não fosse o Senhor na nossa vida, irmão, já era tudo. Ele nos libertou das preocupações da vida. Vai descansar, vai curtir tua família, vai servir a Deus, vai se envolver com o GC, vai servir a igreja, vai limpar o chão, vai varrer a igreja, vai fazer uma. Vai preencher teu tempo com as coisas de Deus. Eu duvido que Deus não faz com você. Eu duvido. Eu podia pegar 300 testemunhos aqui que daqui a pouco eu vou mudar aqui com você. Hoje de manhã eu vi cada testemunho aqui de arrepiar tudo. Para de você dar aquele seu. Eu nem pedi, agora eu estou pedindo. Deus quer nos libertar, ele já nos libertou. Lá as preocupações da vida. Mateus 6,25. Põe aí, Mateus, na tela. Mateus 6,25. Todo mundo aqui conhece, mas é sempre bom repetir. É sempre bom ler de novo. Sempre bom. Mateus capítulo 6, versículo 25. Agora na tela, vai. Isso. Viu? Aqui é igual o fantástico. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, eu lhes digo: não se preocupe com a sua própria vida. Olha, meu irmão, está preocupado com o quê, irmão? Você está preocupado com o quê? Você está preocupado com o quê? Você está se deixando inviável. Olha, Jesus dizendo: não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão beber, nem com o seu próprio corpo, quanto que você vai vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Vai, passa. 26. Observe as aves do céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você mais valor do que as aves. As aves. As aves, não. As aves. É Jesus. Aí você vai ler esse texto. É maravilhoso. Deus está dizendo: vai descendo, Mateus. Isso. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na vida? Por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá vocês, muito mais vocês, homens de pequena fé. Olha que tem gente que aparece, não vai faltar nem vestido, nem calça, nem camisa, não vai faltar boné, não vai faltar mochila, não vai faltar material escolar. Porque ele tem cuidado de você. Você pode ser livre hoje de toda preocupação e ansiedade. Seja livre, levante a sua mão, seja livre de toda preocupação. Diga a Deus: eu descanso em ti, descanso em ti, descanso em ti. Eu descanso em ti, Pai. Eu descanso, feche os seus olhos e descanse na presença do Senhor. Diga a Deus: eu descanso. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. É uma música antiga do Josué. Eu até cantei uma vez na igreja dela. Qual é a sua maior expressão? É meu somente todo trabalho. Aí Deus falou pra você: ó, eu sei trabalhar e descansar em mim. Ouça o Senhor te dizendo, cante bem forte. É meu somente meu. Diga: meu trabalho, Pai. Diga: e o meu trabalho. seu, hein? Sabe por quê? Quem coloca o reino de Deus, escute bem, quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar é cuidado por Deus nos mínimos detalhes. Hoje, quando eu vou pregar essa mensagem, ela deu um testemunho incrível. Ela falou o que aconteceu, bem rapidinho. Fala pra gente, bem rapidinho. Não resumo, não resumo. Quanto tá o seu nome? Ela é Priscila. Priscila. E eu tô. Onde você morava? Não, mas vou chegar. Vai lá. Eu tô fazendo carisma de segunda e quarta. Eu moro no Rio, em Irajá. E tem tinha igreja já, morava em Madureira, veio uma igreja e está em Irajá. A parte é boa, acho que foi de E tava ficando muito complicado para eu ir pro carisma, pela questão financeira. De vez em quando eu tinha que pedir dinheiro emprestado com um vizinho para poder pagar a passagem. E eu comecei a questionar com Deus, Senhor, será que isso não é vaidade do meu coração eu querer fazer esse seminário? Eu estava disposta a não ir mais pela prática do dia a dia, eu não estava dando mais dinheiro para isso. E a professora do Carisma passou uma matéria, que era sobre generosidade, onde os alunos teriam que fazer aquilo que gostariam que fizesse com você, ou então se desfazer do que fosse valioso para si. E eu já tinha pensado, questionado isso com Deus. E no dia, na semana seguinte, quando a professora passou essa matéria, essa atividade, na hora do intervalo veio uma senhora me procurando e falou assim pra mim: eu tô te procurando, não tem como. Pô, mas eu não te conheço, não sei se eu não tinha como perguntar por você. Aí eu falei: fala. Aí ela: porque o Senhor mandou eu te abençoar, você é a minha escolhida para te presentear. Aí eu falei: opa, graças a Deus. Ela perguntou meu nome e tal, porque ela não me conhecia realmente. Aí ela veio com um papel e falou assim: o Senhor mandou fazer por você aquilo que gostaria que fizesse por mim. E ela me deu uma passagem para Búzios com tudo pago. E aí. Tira essa inveja no teu coração. Vai ter que vibrar com a irmã de agora. E aí eu comecei a falar: Deus, eu não tenho dinheiro de passagem nem para ir de Irajá para o Carisma. Como é que eu vou fazer para ir para Búzios? E eu pensando e tal, falei assim: como é que eu vou fazer? Aí tinha duas meninas sentadas do meu lado, que não são daqui da Lagoinha e fazem o Carisma também. Elas também não me conheciam. E uma delas começou a chorar, olhou para o meu lado e falou assim: o Senhor mandou te abençoar, você é minha escolhida para te abençoar. Eu: meu Deus! Aí ela foi, perguntou meu nome, porque ela não me conhecia. E ela falou assim: só espera só um pouquinho que meu marido está vindo me buscar e ele está trazendo meu presente para você. Eu falei: bom. E ela veio com uma caixa toda enroladinha. Quando eu saco, já tinha barulho de moeda. Eu falei assim: é isso que eu estou pensando? Ela: isso daí é a economia minha do ano inteiro. E tinha R$940,85. Tem mais. E eu contando para os meus amigos, depois do carinho que a gente foi no chá e tal, eu contando para eles. Aí minha amiga virou e falou assim: filha, hoje é teu dia, porque o Senhor mandou te abençoar pela vida. Aí ela me deu a conferência das mulheres que eu não iria. Ela já pagou, já tô com um convite para eu estar aqui na conferência. E quando eu estava indo embora, meu amigo falou: filha, você também é minha escolhida, eu vou pagar sua mensalidade do carisma nesse mês. Aleluia! Nós somos libertos do medo de Deus. Você acredita que tem gente que tem medo de Deus? Como que você pode se relacionar bem, ter um bom relacionamento com alguém que você tem medo? É impossível se relacionar com alguém que você tenha medo. Eu estou com a... Como é que é o nome dela mesmo? Né? Com a sua mãe? É só notar aqui que aparece. Eu tenho a minha tia perdida. Tem uma hora que nós estamos atrás, você vê isso. Medo de Deus. Como você pode ter um bom relacionamento com alguém que você tem medo? Bons relacionamentos são desenvolvidos com pessoas livres, que se amam de verdade, que não tem medo de expor quem elas são. Tem pessoas que aparecem, vêm para a igreja, parece que ama a Deus, frequenta a GC, não falta clube, mas sem perceber se tornaram religiosos. Vive uma vida de máscara, porque não tem a coragem, a ousadia de se expor diante de Deus. Querido, se você não pode se expor diante de Deus, se você não pode falar as maiores verdades do teu coração para Deus, significa que você nunca o conheceu. Você não tem que ter medo de abrir teu coração para Deus. A coisa mais gostosa é te dizer: Deus, eu estou aqui, eu não aguento, eu estou sujo, me lava, me limpa. Deus, eu estou sentindo uma dor terrível. Deus, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Deus, sabe? A gente tem que ter essa... Eu já fiz várias vezes, eu já cheguei ao ponto de dizer: Deus, senta aqui, vou bater um papo. Alguém aqui já fez isso? Graças a Deus, eu não sou o único maluco da terra. Mas, minha vida, Deus, senta aqui. Por que está acontecendo isso? Eu te amo. Vem falar comigo. Eu esperava que Deus me respondesse um dia. Ele sabia como é que ele me respondeu? Com uma presença suave e doce. E foi capaz de curar toda a ferida do meu coração. Mas isso só pode experimentar quem tem coragem de ser verdadeiro. Quem tem coragem de não ter medo de Deus. Deus te fez para não ter medo dele. Deus é a pessoa mais apaixonada por você. Você pode imaginar. Ninguém te ama nessa terra mais do que Deus. Por melhor que seja o teu pastor, por melhor que seja a tua mulher, o teu marido, o teu pai, tua mãe, ninguém te ama mais do que o próprio Deus. E tudo que Ele quer é que você tenha coragem de chegar diante dEle sem nenhum medo e dizer: Deus, chega aqui, vamos conversar. Deus, eu quero te conhecer de verdade, Senhor. Estou cansado de quebrar banco de igreja. Estou cansado de trocar de carteirinha de tempo. Estou cansado, eu quero saber quem você é. Deus nos libertou do medo dele. E Deus nos libertou do medo dos homens. Porque quem conhece a Deus não tem medo de ninguém. Eu vou repetir: quem conhece a Deus não tem medo de ninguém. Quem conhece Deus não tem medo de nada, nem de ninguém. Quem conhece a Deus de verdade enfrenta luta, dificuldade, adversidade, circunstância, dor, perda, tudo que for. Por maior, mais difícil que seja, por maior que seja a dor, quando a gente conhece a Deus, a gente enfrenta juntinho. Quem sabe que maior é o que está em nós do que aquele que está. Porque sabe que 1.000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque sabe que tudo podemos naquele que nos fortalece. Conhece a Deus, não tem medo de nada. Conhece a Deus, não tem medo de ninguém. Deus, que tem medo de medo. Medo que tem aprisionado tanta gente. Quem sabe você chegou aqui nesse lugar? Eu disse assim: pastor, eu vim aqui porque me convidaram. E disseram para mim que o lugar era bem diferente. E o pastor era bem diferente, realmente tudo aqui é diferente. Eu vim até aqui, mas eu sempre tive um receio, medo de Deus. Eu sempre vi Deus como um carrasco. Até porque eu não consigo ser perfeito. Eu tenho muita dificuldade diante da minha imperfeição, desagradar o coração de Deus. Então, tenho notícia excelente para te dar. Alguém aqui não é perfeito, levante a mão agora, por favor. Quem não é perfeito, levante a mão. Eu estou fazendo isso. Pode ser você que seja bem-vindo ao lugar de pessoas imperfeitas, mas que são apaixonados por um Deus perfeito. Não tenha medo de Deus. Ele te ama demais para viver longe de você. E por último, Ele quer nos... Jesus nos libertou. Ele nos deu liberdade do medo da morte e do julgamento final. A morte do cristão é uma tebreia, é uma tebreia. A gente não tem que ter medo da morte. A morte não tem que fazer careta para nós. Pelo contrário, a vida diz que o crente vence a morte. João capítulo 5, versículo 24. Para terminar, Jesus disse assim, João capítulo 5, versículo 24. Foi a primeira, não vai. Foi, 5, 24. Vamos ler junto comigo, vai. Eu lhes asseguro. O medo de da morte te assusta. É porque hoje você precisa entregar a tua vida para Jesus. Se você acha que é crente e tem medo da morte, você então precisa mais ainda entregar a tua vida para Jesus. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente perde o medo da morte. Porque a gente sabe que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele nos libertou do medo da morte. Diga bem forte. Jesus me libertou do medo da morte. Diga bem forte. Jesus me libertou do medo de Deus, do medo dos homens. Diga, Jesus me libertou das preocupações da vida. Diga, Jesus me libertou do domínio do pecado. E Jesus me libertou do orgulho humano, da independência. Em 1822, dia 7 de setembro, às margens do Ipiranga, um homem levantou a espada e gritou: Independência! Hoje, na Praia das Charitas, existe uma multidão que levanta as mãos e declara: Dependência e vida eterna.